chorava, brincava muito o tempo inteiro. E no banheiro ele cantava: chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo. Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo. E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé. Lave bem direitinho esse corpinho pra ficar bem cheirosinho.